fiz conserto com meus olhos e não deixei enganar. Teus caminhos eu busquei, Senhor, em ti quero me firmar. Sei que o perverso é consumido e a iniquidade traz dor. Senhor, pesa em balanças fiéis, conhece o meu interior. Oh, meu Deus, escuta o meu clamor. Olha pra mim com tua luz, coração sincero. Eu busco teu amor em ti, Senhor. Eu me conduz. Oh, meu Deus, escuta o meu clamor. Tua graça é meu sustento nos caminhos da vida. Seja eu sempre teu intento. Cuidado com os necessitados. O aflito eu vou abraçar. Que a minha mesa não se encha sem o órfão a compartilhar. Se a dor dos pobres eu ignorar, como poderei eu clamar? Teu olhar, Senhor, me perscruta. A verdade eu quero abraçar. Sincero, eu busco teu amor em ti, Senhor. Eu me conduz, oh meu Deus, escuta o meu clamor. Tua graça é meu sustento nos caminhos da vida. Seja eu sempre teu intento. Se eu falhei, tua misericórdia me faz viver. E se o mundo me deixar, teu perdão eu quero receber. Oh meu Deus, não me deixe só, em ti eu sempre vou confiar. Coração sincero, eu venho a ti, que a tua vontade possa se cumprir. Oh meu Deus, escuta o meu clamor. Olha pra mim com tua luz, coração sincero. Eu busco teu amor em ti, Senhor. Eu me conduz, oh meu Deus, escuta o meu clamor. Tua graça é meu sustento nos caminhos da vida. Seja eu sempre teu. Coração sincero, eu busco a verdade em ti, Senhor, minha eternidade.